solteira não, alegre, se tem birita, a gente bebe. Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes, perigosas. Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é ex. Sai do show, DJ. Só virotinha de mestre, só virotinha de mestre. Só virotinha de mestre.